Olá, estão bons? Nós também. Bem, talvez não. Uma constipação aqui, uma constipação ali. Ah, e a ressaca do Otávio que dura cerca de 2 dias. É verdade. Gente pouco profissional, é o que é. Pedimos assim desculpa por qualquer coisinha ou por qualquer erro, não é verdade? É, sim, senhor. Ah, verdade. O programa da passada semana foi um verdadeiro sucesso. Desmentido assim o mito da primeira vez. O teu mito. O meu mito. O teu mito, provavelmente. Não, é um mito real. Sim, continua. Adianta. Vamos a números. Segundo a Marketest, tivemos cerca de 1,5 milhões de ouvintes no passado sábado. Isto é verdadeira loucura. Isto porque fomos aos armazéns da Apple, em Sacavém, comprar alguns Macs. Fomos mesmo comprar. Se a polícia tiver algum problema connosco, nós temos as faturas. Rui, tu guardaste isso. As guias, sim. Faturas e guias, tem tudo. Se calhar é melhor estar concentrado no programa de hoje. Benfica Sporting, que incendiou os ânimos e se calhar algumas cadeiras. Greves, manifestações, chutes e pontapés. Fim de Portugal em 2012. Por fim, vamos falar do Facebook. O que é o Facebook? Ninguém sabe. Os jovens que exerceram violência, olha que termo tão chique, sobre uma colega de escola perto do Colombo, não o navegador, mas sim o centro comercial, começaram a ser julgados. Medidas exemplares, prisão para todo o sempre, Natal dos hospitais, não sei. Para já, as vozes mais espetaculares da Rádio Nacional, a minha. Toma. Pois, Rui Otávio, como é que estão? Estou bem, obrigado, Ruben. Estás bem, Rui? Rui não, tu és o Otávio. Ai, problema aqui no microfone. Desculpa. Mas tu com essa voz rouca, dás um dinamismo ao programa. Gosto muito da palavra dinamismo. Sim. Estou tentado a dizer Oceano Pacífico. Mas sim, podes continuar. E eu estou tentado a dizer estou, olá, ao contrário do que voltaste a afirmar, é que nem foi insinuar. Peço desculpa à mãe do Otávio. Não estou de ressaca, não estive. Não. Para que conste. Não. E estou muitíssimo bem de saúde e pronto para mais uma ótima sexta-feira barra sábado aqui no Conversa. Sábado, Esquina. Claramente sábado. Isto é sábado. Sábado. Isto é sábado. Sábado às 6. Estão 6 graus na rua, mas é sábado. Eu fiz a ressalva, desculpa. Ok. Mas fica ontem ganhou. Não. Ah, espero sim, eu. Esperas tu. É importante dizer que este programa já começa a fazer efeito, pois nós fomos entrevistados na passada segunda-feira. Já estamos a ter algum reconhecimento. É verdade. E agora, estupidez à parte, nós no Facebook tivemos reações muito positivas por parte dos nossos amigos. As nossas páginas pessoais. As nossas páginas pessoais estão... Tendo em conta amigos, namoradas, pais, continua mães. Continua a ter um claro déficit de capacidade informática. Sim, eu quero informar que nós não temos página do Facebook porque o Ruben não sabe criar uma página. Temos página no Facebook, mas é preciso adicionar como amigo. Ou seja, não, mas temos eu fiz página mail. No Facebook. Não temos página no Facebook, vai ser criada ainda este fim de semana, portanto não se preocupem. Mas temos mail, conversas... Aos milhares de fãs que nós já conseguimos. É para os milhares, sim. Eu devo ressalvar que tu estás vestido de verde e sentado numa cadeira. E isso é perigoso. E estou de cascola. Numa altura destas. Ainda é a comemoração da vitória da lista, suponho. É, pá, ninguém sabe muito o que bom. É isso. Ninguém sabe o que é isso. Não, mas referir que já temos mail, conversas.de.esquina1@gmail.com. Agora podes criticar o mail que fiz, faz favor, Rui. Tem muitos pontos e tem um número bué da estúpida. E tem um número muito, muito... Epá, que palavra tão... Eu gosto de bué dizer bueda. Bué dizer bueda. Foi assim, fomos entrevistados, foi muito bonito. Já temos tido algum sucesso ao lado do sexo feminino. Podemos constatar isso durante esta semana, principalmente o Otávio, que é um verdadeiro galã. Bem, vamos então começar com o programa. Num só programa tu consegues alimentar... Vários mitos. É, está bem. Tu vais ser o Otávio Mito Oliveira. Com amigo como tu, opa. Ah, opa. Para que é que se querem mexer? Adiante. Portugal ficou no grupo da Holanda, da Dinamarca e também da Alemanha para o Euro 2012. Vamos ver como é que corre daqui para a frente, nomeadamente em junho. Vamos ter um bom ou um mau Ronaldo. Vamos ver. Vamos falar agora dos temas desta semana. Depois falamos do grupo da morte do Euro 2012. Quer dizer, falei eu. Bem, Benfica Sporting foi um jogo bonito, exemplar, cultura tática, um belo cabelo de Aimar e um gol de cabeça. O resumo do jogo ficou feito. É verdade. Benfica foi mais equipa uma vez mais. Mostrou que é uma equipa mais madura. Uma equipa mais adulta, não é? É verdade. Estás a falar com um tom muito, assim, assertivo, gosto. Gostei de ver o jogo, mas bem, nós não estamos aqui para falar do que se passou dentro das quatro linhas, não é? Rui, um pequeno comentário sobre o jogo. Foi o jogo que... Foi uma boa promoção ao futebol português. Foi um bom jogo. Foi o jogo possível. Foi um bom derby. Foi o jogo possível. Foi o jogo possível. Foi o que eu tinha a dizer. Agora a falar a sério. Acho que o Sporting teve muito bem. Podia ter ganho e merecia ter marcado um gol. Não ganhou, ainda bem. Muito Paulo Bento aí. Acho que o Benfica defendeu bem e que o ponta de lança do meu clube foi um bocadinho mal expulso. mas isto é o que eu defendo. E não por ser do meu clube, acho que qualquer jogador expulso daquela maneira é mal expulso, porque a Inglaterra ele nem sequer levava um daqueles cartões amarelos. Nenhum. Quem é que trouxe, quem é que trouxe o extintor? Porque eu acho que vão haver aí cadeiras que... Mas foi um bom jogo, sim. Duas equipas a jogar de maneira positiva, gostei. Bom tempo, casa cheia. Eu acredito muito no meu mister e acredito que... Jesus, que estás no céu. Não é gigar no limite neste momento. No céu. Não é gigar de uma forma... Jesus no céu. Epá, não disse isto. O Nico. O Nico manda aquela bola ao barrote. Eu acredito no Nico. Sim, passa lá. Vamos então falar do que se passou a seguir. E o que se passou a seguir foi uma autêntica festa para qualquer pirómano. Cadeiras incendiadas, jaulas, bombeiros, com um bocadinho de tudo. O jogo já lá vai, mas a polémica mantém-se. Será que o Presidente da República terá alguma coisa a dizer sobre este tema ou vai-se manter calado? Eu espero que o Presidente da República não diga nada. Não diga nada, mas nós temos algo a dizer. Ele gera muitíssimo silêncio. Eu acho que o Presidente da República vai esperar que o Primeiro-Ministro te fale para a seguir desmentir. Exatamente, e dizer que os sacrifícios são muitos. Vamos então falar um bocadinho aqui do que se passou a seguir ao jogo. Tivemos cadeiras incendiadas, tivemos acusações de parte a parte, túnel versão 2.0 agora com o Sporting, Godinho Lopes, Luís Chico Vieira de costas voltadas, como se de um casal disfuncional se tratasse. Vamos falar um bocadinho sobre isso, começando pela jaula, e jaula entre aspas. O que é que vocês têm a dizer sobre este novo mecanismo de defesa do Benfica em relação às claques adversárias? E depois é também por ter sido estreado neste jogo. Eu percebo a polémica que possa causar ao estrear isto num jogo com o nosso eterno rival, mas acho que faz sentido estrear um dispositivo de segurança num jogo em que temos mesmo muita gente do outro clube lá no estádio. E sinceramente não me choca, tal como não chocaria se fosse ao contrário. Se fosse ficar a jogar ao Alvalade, se o Sporting tivesse posto a jaula, a que eu chamo de dispositivo de segurança, porque acho que é o que aquilo é, que tem um bocadinho de vidro de lado, ou acrílico, ou whatever, aquilo que foi... partido ou incendiado, não sei. Não, as cadeiras foram incendiadas, o acrílico foi partido. E tem a rede à frente. Não me choca. Agora, se houve falta de condições ou não, eu não sei porque não estive lá. Mas, pá, eu sinceramente eu acho que nisto estão sempre todos mal. Está mal a direção do Sporting, está mal a direção do Benfica, estão mal os adeptos, sai toda a gente por baixo. Ao contrário do que muitos pensam, porque muita gente pensa que sai por cima. Mas não, saem todos por baixo. Eu acho que saem todos por baixo. E quero já ressalvar que acho impossível algum adepto do Sporting ter incendiado uma cadeira, porque como se sabe eles andam todos de fato e gravata e portanto não é possível eles terem incendiado, pois aquilo ganha cheiro e eles são demasiado finos para isso. Não digas onde é que moras, ó Rui. Não vais dizer, pois não. Otávio, é claro que do Sporting queixa-se do espaço em si, queixa-se das condições. Mas não terá sido também a comunicação social a maximizar um bocadinho o assunto? Ou seja, a dar uma importância ao assunto que se calhar não devia ter? Porque o termo jaula é um termo muito forte para o tipo de espaço que estava no Estádio da Luz. Eu concordo em parte com essa visão de que a comunicação social tem de facto um papel muito, muito preponderante nesta hostilização das duas equipas e a criar um certo atrito prévio, o que dificulta depois que haja um ambiente pacífico durante os jogos. Agora, corroboro em parte o que o Rui estava a dizer, ou seja, se nós repararmos, os dirigentes em Portugal são os principais culpados, os dirigentes desportivos são os principais culpados por este ambiente que se perpetua, ou pelo menos que já dura há coisa de 30 anos em Portugal, e não estou com isto a fazer qualquer associação ao presidente do meu clube, obviamente, mas reparem, todas as declarações foram feitas antes e depois do jogo, não houve uma que nós pudéssemos classificar como útil ou apaziguadora. Godinho Lopes está mal, Ribeiro Cristóvão está mal, João Gabriel está péssimo, Luís Filipe Vieira mantém o seu registro. O João Gabriel que disse uma frase João que envolvia a palavra frase, fosso, e que ninguém pegou tem nisso. Tem a triste frase do fosso, que foi o único eco que eu vi foi através do Facebook. A comunicação social por acaso não deu grande ênfase à questão, grande ênfase à parte do fosso, porque foi uma piada de péssimo gosto. Foi uma... esteve muito mal João Gabriel. Agora, em relação à caixa de acrílico, se foi um bom timing ou não, honestamente eu acho que foi um mau timing. Ou seja, isto já vem sendo feito em vários países da Europa, na Alemanha, na França, Itália e tudo mais. Nós sabemos que um dos principais problemas do futebol são as claques. Contudo, eu acho que não é na véspera de um Benfica Sporting que se estreia um dispositivo de segurança destes. consta inclusivamente que houve várias pessoas que não tiveram condições, houve muito, segundo se diz, muitos adeptos tiveram que partilhar cadeiras, na mesma caixa estiveram crianças e idosos com membros de claques, e acho que não é assim que se promove o futebol, não é assim que se promove aquela ideia de... O Benfica que respondeu a essa questão com um mail do Sporting em que se dizia que tinham sido devolvidos cerca de 40 bilhetes para o Jogo da Luz. Tem sido aqui um jogo de resposta contra resposta. É o que o Rui diz. Basicamente não vai haver qualquer tipo de... Ninguém sai bem no meio desta história toda. Pá, mas ninguém mesmo. É que não sai ninguém bem. E depois não se fala o mais importante. É que não sai os dirigentes. E depois nós como jovens que somos... Nós em vez de termos estado uma semana a falar do jogo, que foi sim, bom. Foi muito o bom. Sporting deu, apesar daquela piadola típica de jogou como nunca, perdeu como sempre, e de todas essas graçolas que foram feitas nas redes sociais... Mas o Sporting mostrou que é candidato ao título. O Sporting confirmou que, de facto, em termos de futebol jogado, neste momento até é capaz de estar a atravessar uma fase melhor que o Benfica. Exatamente. Claro que Cardoso tem muitas responsabilidades por ter sido expulso, está. Bem ou mal. Eu acho que está. Acho que é melhor que o Benfica. Acho que neste momento o Sporting pratica um futebol mais... Agora, o Benfica lá está, é uma equipa mais madura, é uma equipa que tem um Vítzel fantástico, é um Benfica que tem o Arthur que dá pontos. Tem uma estrutura defensiva que é muito mais eficaz, embora não seja uma estrutura defensiva brilhante. O Emerson teve muitas dificuldades, por exemplo, para segurar o Carrilho a partir da lesão do Matias. O Emerson é um imigrante ilegal, não é jogador de futebol. Ok? Obrigado. O Maxi fez um jogo certinho, mas também teve algumas dificuldades para segurar o Capel. Depois o Domingos trocou os extremos, mas o Sporting teve algumas ocasiões, apesar do Benfica ainda ter mandado duas bolas aos postes, o Gaetano das duas vezes, se não me engano, sim. Naquele que poderia ter sido o gol do ano, e noutra foi um canto direto. Agora, nota-se que o Sporting de facto tem uma capacidade de produzir futebol ofensivo e futebol que de facto pode levar pessoas aos estádios, bastante assinalável. Deveria-se ter sido sobre isto que nós deveríamos ter falado durante a semana. Exatamente. E não de fogo nas bancadas, nem de intervenção policial, nem nada dessas coisas. Eu acho que o Otávio diz uma coisa interessante, que é, devíamos ter falado. Ou seja, quando ele diz devíamos, não é só comunicação social, é a malta que vai para o Facebook mandar larachas, e é a malta que faz a conversar. Okay? Não, mas a partir do momento que tu vês a bancada incendiar, tu esqueces do jogo. Eu estou aqui e assumo como um grande adepto do Benfica. Pá, e eu, como adepto do Benfica, não preciso de me rever em tudo o que o meu clube faz ou em todos os dias. Exatamente, as generalizações. Sim, sim, sim. sim, sim, sim e sim. Há muita gente que parece que o presidente diz, não sei o que diz, e nós vamos atrás porque é a razão e os outros são tipo mas os infiéis. Verdade, mas Rui, mas deixa-me só, tu sabes perfeitamente, ou por outra, qualquer um das pessoas, nossos três e muitos adeptos por este país fora e por este mundo fora, não vão ter determinado tipo de comportamentos por causa daquilo que é dito pelos seus dirigentes. Mas sabemos ainda que há franjas de adeptos que são completamente, com todo o respeito, são completamente acéfalos, e o que o presidente diz é lei. Há coisas vergonhosas, pá, desculpa lá. Aquele adepto do Benfica que entrou dentro de campo, aquele que chamamos o diabo. Sim. Esse senhor ainda está no mesmo lugar onde estava, que é a primeira fila e, supostamente, da central do estado de Luz. Depois o que eu acho engraçado, isto é extraordinário. Foram as multas que foram 1.800 euros e 1.600 euros e coisas desse estilo. Eu vi 1.600. Sim, sim, sim. Foram valores assim, não posso precisar, mas... Isso era muito para mim. Fica para esse dinheiro. Pagou menos de 200 euros com o Sporting. Isto é... Agora, a chamar... 1.600 euros. Opa, isso agora, era... Agora isso falando... Era, uns e outros, pá. Dois jogos sem adeptos. E aí, sim, sem ter gente em casa. Coisas a sério. Isto é gozar com as pessoas. É gozar com quem paga o bilhete. 1.600 euros é cerca de 1% do ordenado do Aimar ao final do mês. Em relação... Nós estamos a falar das cadeiras e tudo mais, e dos incêndios e tal, tá, tá, tá, tá. Aquilo que nós queríamos também falar era sobre o comportamento das claques, nomeadamente a claque do Sporting. Apesar de todas as condições a que a claque esteve sujeita, perderam toda a razão com a questão de pegar fogo à própria bancada. E o interessante aqui é que pegaram fogo enquanto lá estavam, que é uma atitude... algo ainda, suicida. E parece que ainda houve confusão com os bombeiros e etc. Exatamente, exatamente. Lá está, eu não me revejo nesse tipo de comportamentos e não revejo as pessoas que eu conheço do Sporting nesse tipo de comportamentos. E é só aí que eu quero chegar. E Otávio? É um comportamento indefensável, mas... Eu acho que nem se devia chamar isso comportamento. Uma atitude. É para conversas filosóficas a esta hora, por favor, não. É uma reação, acho mais que é uma reação, como os animais, quando lhes tocas com um pauzinho, eles reagem, percebes? E se lhes tentares explicar que a reação deles não é certa, eles não compreendem, são animais. Atenção, percebes? Atenção, que Quem estiver a ouvir isto, Otávio, não estamos a dizer isto sobre os adeptos do Sporting, mas não, sim, estamos sobre a dizer tipo sobre pessoas, tipo sobre as pessoas que perpetuaram sejam isto. Sejam elas do Sporting, do Benfica, okay, do Porto, do Boa Vista, do Belenenses, do Atlético. Agora já começa a ser demasiado e é nisto, este clima de impunidade, esta sensação de que se pode fazer tudo, seja no futebol ou seja no que for, estes adeptos continuam a ir aos estádios, estes adeptos continuam a poder fazer as mesmas coisas semana após semana. E os presidentes e as direções dos clubes continuam a compactuar com estas coisas. E é nisto que quer a Liga, quer a Federação, quer as demais autoridades competentes, até o Ministério, têm que de facto, têm de facto que pôr cobro a isto. Aquela questão das claques, é legal ou não é legal? Há anos que andamos nesta conversa do sim, é, questão, é legal ou não é questão legal. E toda a gente sabe o que é que se passa entre as direções e as claques. Não, não venho dizer, não, nós não sabemos, a nossa claque então, age. Então eu faço uma pergunta. O futebol continua e vai continuar a ser ainda o Deus sagrado da sociedade portuguesa, em que ninguém toca, em que ninguém mexe e tudo o que se faz é pelo bem da nação? Vai, porque o futebol continua a mover muitas paixões e quando move paixões move com a parte menos racional das pessoas e para todos os efeitos correm também muitos milhões de euros no futebol e acredito que este problema vai continuar a existir, vai perpetuar-se ao longo dos próximos anos, até de facto haver alguém com coragem nas entidades competentes para mexer nisto. E eu não creio que venha a aparecer brevemente. Alguém. E as claques? Bem, uma coisa é certa. O Gilberto Madil, por exemplo, é um dos palhaços pobres que vai desaparecer. Ai, meu Deus. Ai, Otávio. Então, não era preciso tanto. Mas eu concordo contigo. Estás a ficar com a voz melhor. Isso é muito bom. Eu queria, para arrematar esta questão e finalizar a questão do incêndio no Benfica Sporting, queria arrematar com as claques. As claques ajudam o futebol ou, por sua vez, tendem cada vez mais a prejudicar o mesmo? As claques têm obviamente virtudes e têm vantagens e têm aquela capacidade de motivar e dar força anímica às equipas, obviamente, e ninguém pode negar isso. É bonito vermos o Benfica jogar em Old Trafford e estarmos constantemente a ouvir as claques do Benfica, os Nonem Boys, os Diabos Vermelhos e não sei como é que se chama a outra, se é que tem. Não. São duas, acho. São duas, pronto, ok. É uma e meia neste momento. E é de facto bonito e acredito que um jogador que tenha jogos com um grau de dificuldade bastante, bastante assinalável se sinta motivado e sinta uma força extra, sinta que é o tal 12º jogador quando tem uma claque por trás. Agora também temos que convir que as claques têm um efeito perverso no futebol e uma capacidade para incendiar ambiente e para destruir tudo à sua passagem que não podemos também escamotear e temos que... Isto é muito associadas a... Sim, crimes já para não falar todas as coisas mais obscuras a que as claques estão associadas. Movimentos, nazis ou não nazis, ou tráfico disto, ou tráfico daquilo, percebes? Ok. Uma opinião muito positiva não em relação tenho, não tenho às nada, claques. Não tenho nada contra claques de futebol. Sim, sim. Tenho contra claques de futebol nos moldes em que as conhecemos atualmente. Mas se vires, existem claques de futebol nos países latinos e quase todas dão problemas. Em Itália, Lazio, nem sequer vou falar, e mesmo em Espanha, aquelas claques do Barcelona e do Real Madrid, sim, Ultrasur e não sei o quê, aquilo mete muita política, é muito neonazismo e muito não sei o quê, é a mistura. É continuar a ver futebol e esperar pelos 10 segundos da Sport TV em relação ao discurso da rádio. Faz, exatamente. Continuar, sim, a ser a Serginho e tal, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Depois do futebol, a luta continua, mas noutro campo. Greve geral no dia 24 de novembro, manifestação dos estudantes no dia 29 do mesmo mês. Carvalho da Silva e João Proença formam um casal bonito. São estes protestos úteis? Vão mudar algo? O FMI vai embora com medo? Temos um pay-per-view da UFC na Assembleia da República? Jorge Jesus não terá nada a dizer sobre este assunto? Não, não deve porque ele não percebe nada disto. Mas nós temos... Vamos falar da questão da greve geral no passado dia 24, que ficou marcada por confrontos às 19 horas na Assembleia da República. Ou seja, todo o sentido da greve geral perdeu-se para um momento de invasão às escadarias do Parlamento. A minha opinião não, queria saber a vossa opinião primeiro. Porque, ao que parece, já existem duas pessoas referenciadas, uma alemã e outra francesa, dos desacatos. Houve também um rapaz jovem que foi a tribunal, mas não vai ser acusado, outro vai. E andámos aqui a falar dos confrontos, dos confrontos, dos confrontos, dos confrontos, e greve geral, nada. Ou seja, resultados práticos da mesma, nada. Houve ali uns murros, umas trocas acesas de palavras na Assembleia, e o resto desapareceu. Qual é a vossa opinião sobre isto? O que é que vocês acham sobre isto? Eu acho perfeitamente normal, e esta frase se calhar é um bocado forte, eu acho perfeitamente normal existirem confrontos entre as pessoas e as autoridades. Eu acho. Em Portugal não. Portugal sempre foi considerado um país calmo, sereno. Deixa-me continuar. Eu acho normal, porque se vires pela Europa fora, Grécia, ok. Na Grécia houve tudo e mais alguma coisa em alguns sítios, mas... Itália, pá, é normal, as pessoas saem à rua, saem chateadas e com razão, porque isto são medidas de ir ao bolso, e mesmo ao bolso, ao fundo do bolso das pessoas, e é normal, as pessoas exaltam-se e às vezes esquecem, mas a polícia, a maioria das vezes, está lá mesmo para evitar esse tipo de excessos. E acho que, depois, às tantas, somos muito meninos. Queremos ir à Manif, mas não nos queremos meter na confusão. E depois, se há confusão, a culpa é dos polícias. E depois, ai, coitadinho de mim, mandei um coquetel molotov às finanças, ou que subi. Então vão prender, porque eu subi a correr as escadas da Assembleia da República. Não se faz. Ou vão-me tirar de um sítio porque estou sentado no chão a impedir as carris de circularem. Acho indecente. Eu não tenho alguma ironia. Não, agora, pá, gostei agora, imenso. Agora, mais a sério, acho que percebo perfeitamente. Não é uma coisa com a qual eu concordo viamente, greves gerais e principalmente as greves, mas acho que, acima de tudo, não vai ter nenhum efeito prático. Porque não vai. Não vai, não... Achas que... Não, o quê? Na situação atual pessoas, não vai... Porquê? As pessoas saem à rua e depois, de repente, aquela senhora muito bonita que agora manda no FMI vem dizer: ah, ok, deixem estar, vocês não nos devem mais dinheiro e nós vamos embora para o outro lado. Percebes? Eu acho, é triste. Se calhar é triste, sim. Mas acaba por não ter efeito prático. Não, mas eu percebo e acho legítimo, é um direito. Sim, é um direito, sim. Vão para sim, a rua sim. Gritar e com direito. Tal como os estudantes têm. Mas os estudantes é mais à frente. Mas tu não notas alguma falta de noção, nomeadamente quando são... soltos aqueles jargões de FMI fora daqui, contra o capital, não há ali uma falta de enquadramento em relação à situação que nós estamos a viver? Eu acho que muitas vezes as pessoas faz não... com que se descredibilize um bocadinho ali a manifestação. Não sabem do que é que estão a falar, ou porque é que estão a protestar. Acho que muitas vezes não sabem. Porque é tal coisa que tu dizes. E não acha normal, percebes? Sim, sim. Há pessoas que percebem mais X, há pessoas... que percebem mais ou menos de Y, mas acho que há muitas pessoas que estão ali e não sabem porquê. A greve, sim, continua. Epá, e depois, por exemplo, eu posso falar aqui à vontade disto. O meu pai neste momento é funcionário público. Epá, e estávamos a jantar e estava a dar a greve, e por acaso nós nunca falámos sobre isto, os dois. E ele de repente sai-se com um comentário muito irónico, levantou o punho e diz: amanhã vou fazer greve, vou à luta. E eu: então, pai. E ele: estava a brincar, de jantar, não estou para isso. Percebes? E acho que ainda há algumas pessoas que têm noção que não vão lá fazer nada, e ainda há muitas pessoas que não vão à greve para ficar em casa, fazem a luta em casa, que é uma coisa que eu gosto muito, que é fazer a luta em casa. Mas eu estava a falar um bocadinho disso. Epá, a tal questão, e eu noto isto em pessoas que não estão ligadas ao setor público, porque eu acho que as pessoas já se aperceberam que em Portugal não há dinheiro, ou pelo menos o que há... Não. Eu tenho 100 euros escondidos num estojo. Na mesa de cabeceira. Pronto, ok. Tens que mudar a morada. Eu gostava de ir lá ver um jogo à tua casa, a Liga Inglesa. Portugal, neste momento, está sob um processo de financiamento externo, porque não consegue dinheiro em lado nenhum, não tem dinheiro, e precisou de ajuda. Ok, vamos ter que pagar juros no valor de 34 mil milhões de euros. Não sei quanto é que é isso. Vamos ter que, durante 30 anos, andar a pagar este empréstimo. Mas... não havia outro tipo de solução, e acho que as pessoas compreenderam isso. Agora, as pessoas que vêm à manifestação, não fazem parte do funcionalismo público e parte do sindicalismo, olham para aquelas frases, olham para o tipo de manifestação que é contra o FMI, contra o capital, contra vamos crescer, vamos desenvolver, vamos aumentar salários. As pessoas olham para aquilo e pensam: esta gente é doida. Espero bem que ninguém da CGTP ou da UGT esteja a ouvir isto, senão vão decapitar a casa. Há um ponto mais... A instrumentalização da coisa. Já não vou falar disso, porque isso já é quase uma questão de tradição. Nós estamos a esquecer de um pormenor. É que há poucos meses foi eleito um governo em Portugal. Exatamente. E as pessoas que de facto foram às urnas e votaram, tenha sido no PSD ou tenha sido no CDS, sabiam exatamente ao que iam. Sabiam que provavelmente iam encontrar, sabiam que iam ter pela frente meses, ou para não dizer anos, bastante difíceis, em que a austeridade nos ia tocar a todos, e vai tocar a todos. Não me venham dizer que só os trabalhadores é que estão a sentir isto, porque qualquer pessoa, por exemplo, qualquer empresário, sente a austeridade a tocar também, sente que a austeridade está de facto, não é às portas, já chegou e que vai ficar. E isto faz-me um pouco confusão, esta reação, estas medidas de austeridade que foram anunciadas em outubro passado, com uma série de sobre taxa extraordinária e com essas coisas todas. O que é que isto me faz um bocado... faz mais confusão também, porquê? Diziam os líderes sindicais da UGT e da CGTP, João Proença e Carvalho da Silva, que isto era um ataque brutal aos trabalhadores, pensionistas e ao emprego. E não põe em causa, e por um lado até é bom sinal que o povo se manifeste, que é sinal que não é um povo completamente subjugado e completamente e que aceita as coisas sem qualquer tipo de reivindicação. Agora, o que se vai... este tipo de greves, que pura e simplesmente paralisam o país, e paralisam-no, ou condicionam muitas pessoas que inclusivamente querem trabalhar, e que acabam por originar prejuízos, como se falou, na ordem dos 700 e tal milhões de euros, por via de um dia de inação. E os feriados já são 36 milhões, mas assim podes pronto, continuar. Exatamente. Eu não sei qual é que é a validade destas contas, não sei exatamente. Vamos falar de feriados, não. Exatamente. É verdade, podemos falar. Agora, dizem também a CGTP e o GT que isto foi a maior greve de sempre. Foi a maior greve de sempre, mas faz-me, apesar disso, eu vi muita gente nesse dia, numa manifestação, a dar entrevistas a vários canais de televisão e a várias estações de rádio, que não sabiam, não faziam ideia... nem porquê, nem sobre o quê que estavam a falar. Faz muita confusão que uma pessoa esteja numa manifestação, e já não vou falar das pessoas que arremessaram os coquetéis de Molotov, não vou falar das pessoas nas repartições de finanças, não vou falar dos confrontos à frente da Assembleia da República, porque também acredito que isso às vezes possam ser situações calculadas e premeditadas para descredibilizar o movimento grevista. Mas faz muita confusão ver jovens, por exemplo, nas manifestações e a fazer parte desta greve e a não saber exatamente contra o que é que se estão a tentar insubordinar. Faz-me também muita... ouvi uma... Estão com o seu iPad a tirar fotos à manifestação e depois estão à rasca. Sim. Com o iPad. Agora repara... Não, e iPhone. Há muita gente que tem... Você cilindra. Eu acho que grande parte do país tem toda a legitimidade para participar nesta greve. Nós estamos a sentir provavelmente uma crise sem precedentes que nunca sentimos. Estaremos. E peço imensa desculpa a quem acredita que não, peço imensa desculpa aos mais crentes e aos mais otimistas. Esta greve não vai ficar para 2013, nem para 2012, 2013, 2015. Nós vamos andar embrulhados em recessão atrás de recessão durante largos anos. E quem se iludir com o contrário, das duas uma, ou não conhece a história de Portugal, ou continua a acreditar em promessas vãs dos sucessivos governos que temos tido e lá está, acho que este governo tem responsabilidades, mas neste momento são mínimas comparadas com a de governos anteriores. Mas agora vou pegar um bocadinho aquilo que estavas a dizer, que estamos a viver em crise. Agora faço-te uma questão, acho eu que pertinente, e tu também podes falar, Rui, que é, nós estaremos mesmo em crise. Há cerca de 20 anos, quem é que tinha um telemóvel touch, quem é que tinha... um portátil, quem é que tinha agora daqueles portáteis pequeninos que toda a gente leva para o trabalho e para as faculdades? Quem é que saia à noite, às sextas e aos sábados? Eu acredito que estejamos em crise porque, ao termos um certo nível de vida, se calhar queremos almejar outro ainda melhor e aí nos vemos estagnados e até com a possibilidade de regredir um pouco no estilo de vida que temos. Agora, por favor, há cerca de 30 anos havia pessoas que tomavam banho uma vez por semana. Havia gente que não tinha meio de se deslocar. Se ainda há casos de fome, de miséria em Portugal, mas não me venham com coisas de dizer que estamos muito mal, coitadinhos, ai meu Deus, que vai tudo morrer. É que esse discurso radical também... Ruben, é verdade. Eu acho que, para já, isto parte do seguinte pressuposto. O ser humano é um animal... Nós somos um animal de hábitos e não há volta a dar isto. Tu não podes argumentar que não estamos em crise porque há 30 anos havia pessoas que tomavam banho por uma vez por semana. Porque o normal nos dias que correm não é isso. O normal atualmente é que nós habituámos-nos a um padrão, um nível de vida, ainda que impulsionado pelo crédito e por uma data de excessos financeiros das famílias e das empresas também, que também têm muita responsabilidade. E que deu no que deu. Isto deu no buraco que deu. Nós andámos a viver não sei quantos anos, nós andámos décadas a viver com dinheiro que não existia. E a bolha rebentou. E a bolha vai... E os efeitos dessa... E os efeitos vão sentir agora. Aliás, já se estão a sentir. Obviamente concordo contigo. Há certos caprichos, certos excessos, até um certo recurso a bens, não digo de luxo, mas não de primeira necessidade, que nós continuamos a ver. Agora, resta saber é o que é que está por trás desse consumo e desses possíveis excessos. Provavelmente o crédito, lá está, que continua a ser uma das maleitas da nossa sociedade, embora eu acho que, obviamente, o crédito tem muitas vantagens, seja para a produção, seja para o investimento, seja para o consumo. Mas isso é crédito a nível industrial, para as empresas, tudo bem. Não, agora, não, quando as pessoas... Estou a dizer o crédito... Mil euros para as compras de Natal. Eu estou a dizer mesmo loucura. Crédito ao consumo, seja a habitação, seja as diversas formas de crédito que conhecemos. E são prioridades também. Exatamente. Sabes muito bem que há pessoas que têm um BM320 e que passam fome muitas vezes. Se me permites, não. Em vez de citar o meu pai, vou citar a minha mãe, que esta semana disse uma coisa. Olá, mamãe, tudo bem? Gosto muito de ti. Que esta semana, eu vejo se ela me dá uma prenda de Natal. Olha. O que não vai dar. Minha mãe perguntou o que é que eu queria, porque disse que não queria nada. A crise. Sou um bom filho. A crise é para os ricos, pá. Em minha casa não há grandes prendas há muitos anos, porque sempre vivemos uma vida modesta. Sabes que tu tens uma coisa que eu invejo. O quê? Tu tens Sport TV, eu não tenho. Exatamente. Podes continuar. Permite-me uma coisa que a minha mãe esta semana disse, que eu achei muito, muito sábia, que foi falar com outra senhora. Ela disse algo do estilo: isto está muito mal, e nós sabemos que isto está muito mal, mas para nós que sempre teve mal e que nunca vivemos muito bem, pá, está mais ou menos no mesmo. Agora, e diz ela, eu acredito que pessoas que viviam um bocadinho melhor consigam sentir mais a diferença do que nós, que sempre fomos de uma classe mais baixa. E nisto, eu até concordo com ela. Por isso é que eu acho que vejo muita gente a quem, se calhar, a crise, como nós a chamamos, está a chegar e ainda não chegou verdadeiramente, e portanto tem os iPods, os iPhones iPhones. Isso é na Feira de Carcavelos, os iPhones. Já está, eu tenho dois, tenho três iPods e dois iPhones. Oh yeah. É pá, percebes? E eu acho que para algumas pessoas a crise faz diferença, porque aumentou o espaço e aumentam as refeições e etc. Mas ainda dá para aguentar porque sempre houve aquele hábito de não viver acima. A tal folga do orçamento familiar, sim, que permite. Eu conheço muita gente que não tem prendas de Natal há muitos anos. Há muitas famílias que não têm, exatamente. Basta vermos um fenómeno muito simples na nossa faculdade. Cada vez mais há pessoas, aquilo que já se chama do gang Tupperware. Eu levo todos os dias Tupperware. Sim. É um exemplo simples. Havia cada vez mais pessoas a levarem o seu Tupperware para aquecer a comida na faculdade. Repara, não é, isto não prova tudo, mas acaba por ser sintomático. Mas há contenção. As pessoas começam a pensar, se eu puder ao fim do dia ter mais 3 euros no bolso, ao fim da semana faz se diferença. Calhar são mais 15, ao fim do mês são mais 60, pá, se calhar, há se muitas calhar pessoas que faz muita diferença no orçamento familiar. 5 euros por mês faz diferença, por isso é que eu te disse, as greves e as manifestações pá, são completamente legítimas. Eu acho que os movimentos de greve, acho que isto é bom, é importante que nós consigamos provar a nós próprios, não é questão de provar, acho que é importante que nós, por vezes, revelemos o nosso lado mais indómito, mais revolucionário, mais inconformado até, porque um povo que aceita tudo boca calada e que não se expressa, é um povo que muito provavelmente não tem consciência. Eu ficaria muito chateado mesmo se as pessoas não ousassem sair à rua e tentar partir alguma coisa. Agora, porque é perfeitamente legítimo. Quando isto se começa a tornar banalizado, quando isto começa a tornar-se uma coisa demasiado previsível, e já para não falar na instrumentalização partidária que é feita destas greves, e não vale a pena estarmos aqui a dizer que foi o PCP ou que foi o Bloco ou que... Discurso do PCP na Assembleia da República, os portugueses saíram à rua e chumbaram este orçamento. Continuo, Honório Novo, gosto de ti. Continuo a achar tristíssimo, por exemplo, que ilustres, destacados membros dos partidos da esquerda do nosso país façam questão de aparecer nestas manifestações e nestas greves. Não digo que por princípio não concordem com elas, não digo isso. Agora, fazem questão de aparecer de forma bastante, bastante... O Garcia Pereira estava com um belo, sobretudo, da Pierre Cardin. Estava muito bem. Romano, vá lá. Não, peço desculpa, vais continuar. Vá. E façam questão de mostrar, nós estamos aqui a marcar presença, nós estamos do lado do povo e tornar fazer com que haja aqui uma visão muito manicaísta, do género, nós somos os bons. Isso é uma coisa que me faz... Faz muita confusão. No nosso país, um tipo ser de esquerda, o que é legítimo, eu não sou, mas podia ser, és amigo do povo e és um porreiraço, mas só se fores de esquerda. Se fores da direita, és um amigo do capital e tens interesses no lado qualquer. És quase um fascista. O tipo de argumentário da esquerda faz-me, nestes dias particularmente, faz-me um bocado de confusão. Porquê? Nós estamos aqui do lado da luta, do lado daqueles que de facto não têm condições, como se alguém do outro lado, está a tal visão manicaísta, como se alguém do outro lado quisessem destruir completamente ou esvaziar os bolsos das pessoas. Isto não é assim, nós temos que perceber que não é, ou pelo menos, obviamente que há que há pontos negativos em ambas as partes. Mas temos que perceber, pelo menos eu, não encaro as greves com este sentido de aproveitamento político ou partidário que é feito, e continuo a achar que é lamentável a forma como as centrais sindicais e os partidos, neste caso os da esquerda, lamento imenso estar a dizer isto, mas toda a gente sabe, estou a dizer o óbvio, mexem ou se apoderam destes movimentos de greve e reclamam para si grande parte do mérito de algo que o ideal seria não acontecer. O ideal seria não termos estas greves, porque seria sinal que o país de facto estaria melhor. Entretanto, deixa o meu microfone bem longe. Eu estou aqui numa posição um bocado esquisita. Não, deixa estar. Estou bem assim. Oh, olha, está a mexer outra vez? Não, deixa estar. Está bom assim. Bem, rapidinho, que já nos alongámos um bocadinho neste tema. Manifestação dos estudantes. Pode vir a mudar algum tipo de política, nomeadamente na questão dos passes, não, ou na questão das bolsas, sim, não, e depois, rapidamente, vamos falar depois da questão dos feriados, durante 2-3 minutinhos, mas primeiro, bati no microfone, a primeira questão, manifestação dos estudantes, mudar alguma coisa, não, visão errada por parte das pessoas do que é da manifestação dos estudantes, vai tudo para os copos, não, por aí. Sinceramente, eu acho que nós, enquanto estudantes, passamos sempre prejudicados. Somos sempre desgraçados, porque depois é assim. Somos, sim. Sim, porque quando vão as televisões lá entrevistar o pessoal, pá, eles são escolhidos a dedo outra vez, percebes? Parece sábado. É sábado all over again. Pá, e tu ouves aquela malta a falar, e depois eu olho para a minha mãe e penso: pá, mas esta gente não está a falar. Não são meus colegas. Não está a falar por mim. Não, tu não, não. Estás a extrapolar, obviamente. Pois estou, sim, claro, estou a extrapolar, mas. É pá. Achas que a malta vai se manifestar por manifestar? Não, eu acho que tal como as pessoas quiseram greve geral, acho que os estudantes têm total razão para se manifestar. Mas não é visto se aquela bem, imagem se do... Deixa-me só dizer uma coisa. Efeito prático. Eu concordo substancialmente com as razões que estiveram subjacentes a esta greve. Ou seja, os cortes nas bolsas da ação social, ou seja, um novo regulamento e tudo mais, o aumento das propinas, e nós notamos que cada vez mais as faculdades estão a sobreviver do alargamento do seu número de estudantes e do aumento do valor das propinas. Pós-laboral. Pois, exatamente. E subfinanciamento do ensino superior, daí derivar o aumento das propinas. Acontece uma coisa. Há em Portugal uma sede própria para se discutirem este tipo de manifestações e este tipo de movimentos. Ou seja, existe um encontro nacional de dirigentes associativos em que este tipo de propostas têm que ser debatidas. E acontece que isto não foi debatido em sede de ENDA, nem foi depois levado às faculdades da forma mais conveniente. Houve várias faculdades que não tiveram, aliás, várias universidades até que não tiveram voz no processo de definição da manifestação. Falando, por exemplo, da nossa faculdade, isto era uma questão que devia ter sido debatida internamente antes de sair para a manifestação pelos alunos. Ou seja, devia haver isto devia ter sido levado à Assembleia Geral de Alunos. Queremos, enquanto Associação de Estudantes, participar nesta manifestação, tal como acredito que muitas faculdades tenham passado pela mesma situação. Se de facto vamos fazer as coisas, vamos fazê-las bem. Eu tinha um professor que dizia que fazer as coisas mal dá tanto trabalho como fazê-las bem. Porquê que nós fazemos bem? Apesar de concordar, obviamente, com de forma substantiva com aquilo que foram os pressupostos da manifestação. Agora, noto também que grande parte dos grevistas, lá está, e vamos voltar à mesma questão, têm aqueles cartõezinhos determinados partidos, não é? E a verdade é que, por exemplo, em Lisboa... Ai, vai ser perseguido politicamente, vai ser perseguido pelo Sporting, tem assim, a vida lixada. Como já devem ter percebido, é muito pouco provável alguém vir para aqui citar Marx. Ok? É difícil, vai ser difícil. A verdade é que as associações académicas são cada vez... E isto também, lá está, não é, é mais uma constatação óbvia. Têm tentáculos dos partidos políticos... E quem negar isto, das duas uma, ou não sabe o que está a dizer ou é autista. Mas faz-me alguma confusão que os alunos encarem isto como uma questão meramente partidária. Nós temos que encarar isto como uma questão social, ponto, e como um todo. Muita gente, se calhar, não concordou com esta greve. Eu, nestes moldes, jamais concordaria, apesar de até subscrever alguns dos motivos que lhes estiveram subjacentes. Mas não percebo qual é que é a necessidade de tornarmos, lá está, termos esta visão que eu estava a falar há bocado. E acho também importante que estas manifestações, de facto, falem de outros assuntos que vão um bocadinho contra aquilo que é, contra o que é o argumentário dos estudantes. Nós temos cada vez mais que, para além das questões financeiras, nós temos que olhar para aquilo que é a valorização dos alunos. Porquê que não existem greves que falem do, ou que protestem ou que reivindiquem uma adequação da oferta ao mercado laboral, muito da oferta educativa? Muito bem, porquê que não existem greves que falem do aumento da qualidade da exigência no ensino superior? Porquê que não se fala da questão de cada vez mais termos alunos com 9,5 a entrar no ensino superior? Porquê que não se discute, porquê que não se reflete sobre os moldes do acesso ao ensino superior, nomeadamente este concurso que é pura e simplesmente uma fraude? Porquê que não falamos também na falta da aposta dos estudantes para levarem a cabo a investigação? Todas estas coisas, eu acho que sobre isto é que se devia discutir também no seio dos encontros nacionais e nas instâncias dirigentes e tudo mais, e os alunos deviam ter consciência destes factos e não deveriam pura e simplesmente limitar-se a reivindicar aquilo que é mais óbvio, como os cortes. E eu sei que isto é uma questão importante, porque sem dinheiro não há ensino superior. Todos nós temos consciência disso, mas acho que é importante nós começarmos a refletir também sobre aquilo que é a valorização dos estudantes e não a massificação do ensino. Eu defendo, obviamente, o ensino de qualidade e defendo também que o acesso seja democratizado, o acesso ao ensino superior seja democratizado, ou seja, que não hajam barreiras económico-financeiras aos alunos. Mas temos que, de facto, refletir sobre a importância da qualidade e do ensino superior que seja exigente e que promova os alunos posteriormente no mercado de trabalho. Este tempo de antena foi da inteira responsabilidade do interveniente em causa. Eu quero só dizer que eu assino por baixo, porque eu e a Tavi já falámos muito sobre isto noutros. Na noite? Noutros locais, mesmo à tarde na faculdade. Mãe do Otávio, por favor. Em horários de aulas muito interessantes, já falámos sobre isto. Pá, eu assino completamente por baixo. É. Mas lá está, eu acho que aqui. Ao falarmos só dos cortes financeiros e eu. Nós estamos a levar isto para uma teoria muito. Eu não posso queixar porque recebi bolsa e acho que é justa. Ah! E depois há malta que recebe 6 mil euros e os papais têm 3 BMWs à porta e 4 Mercedes, percebes? Vai um bocado por aí. Pá, mas concordo lá muito com o que ele disse de isto ser sobre o dinheiro. E acho que vamos parar um bocadinho à instrumentalização outra vez. Conheço muitos casos de pessoas que sem bolsa de estudo pura e simplesmente vão ter que deixar de estudar ou vão ter que arranjar um emprego e as coisas, a situação deles vai se tornar bastante mais difícil. No entanto, não posso também aliar-me de que de facto é isto que o Rui está a dizer. É muito nós, tudo o que é uma questão de autocrítica e tudo o que é uma questão de pensarmos, ok, isto vai ser mais difícil para mim, como se tornarmos o ensino superior mais exigente, mais trabalhoso, mais qualidade, acho que isso também é um bom ponto de partida. Vamos um bocado começar a pensar o que é que eu posso fazer também para que o ensino superior seja melhor e não só o que é que o Estado pode fazer para me facilitar a vida no ensino superior. Acho que é uma responsabilidade global, mas pronto, não estou aqui a dizer que, e que a questão social moldes, e a questão das bolsas... Os moldes em que são feitas as, sim, as qual greves, é a utilidade as manifestações de ir gritar para a frente da Assembleia da República? O tipo de discurso que é utilizado... Ok, não concordo muito com isso. Esta semana até houve um facto curioso. Lá na faculdade estavam a distribuir flyers da greve e perguntaram se nós, enquanto Associação de Estudantes, não estávamos a pensar ir. Eu disse que, por aquilo que referi anteriormente, ou seja, pela questão de ter sido batido em ENDA, pela questão de da necessidade de auscultar os nossos alunos que querem ou não que enquanto Associação de Estudantes estejamos representados, disse que não estaríamos presentes por causa disso e ele ficou com aquela cara como quem diz é pá, vocês não estão, e respondeu-me de uma forma muito, muito azeda, pá, vocês realmente não estão a defender os alunos, vocês deviam pensar seriamente naquilo que estão a fazer, pá. Não és amigo do povo. E eu penso que nível de argumentação é esta? Será que vale a pena juntar-me a este tipo de movimentos, pura e simplesmente, para ir fazer barulho à porta da Assembleia da República? Mais uma vez, em que é que isto vai resultar? Nada? E incomodar a Assunção Esteves? Lá no alto do seu gabinete? Não era preferível, em vez de metermos 4 ou 5 mil ou 6 mil alunos na rua, os dirigentes associativos reunirem-se diretamente com o ministro? Sim, com o Relvas. E com lá está ele. Não, mas... Não, estava mesmo a falar reunir-se com o Nuno Crato, sim. Ah, no caráter, com os presidentes de faculdade e de instituto e com os reitores e com os vice-reitores e chegar aos e ministros. E haver de facto um peso institucional nisto. Não é por simplesmente irmos fazer barulho para a rua e mandar para o ar meia dúzia de slogans. E... É porque quem manda depois olha para nós e pensa. Ok. Ok. O que é que é o almoço? Percebes? Enfim. Sim, vão todos comer no chiado. Rapidamente, feriados, sim ou não, ou outro tipo de feriados. Porquê? 5 de outubro e 1 de dezembro que saltam fora, e os feriados religiosos de... Quais são os feriados religiosos que saem? Eu nasci num país que fica ao lado de Espanha, que se chama Portugal, e acho uma palhaçada tirar o 1 de dezembro e o 5 de outubro. Sim. É... O que eu tenho a dizer sobre isto? Não, mas... Eu não me vou manifestar mesmo sobre manifestar. A questão dos feriados, porque isto já transcende a minha noção de bom senso. E lá está. Eu tive uma branca. E para eu todos já efeitos, sei. Lá está, vivemos num Estado laico. É isso, eu escrevi isso no Facebook. Constitucionalmente. Cada vez acredito menos nisto, percebes? É verdade. Pá, isto é um Estado laico. Por questões, e a verdade é esta, por questões, e aqui te sou obrigado a criticar as instâncias. Ah, foi o Corpo de Deus, Corpo de Deus. E outro. Sim. Por questões meramente eleitoralistas. Ou por questões de princípio que pouco ou nada tem a ver com política e com administração. Enfim, pá, mas não quero mesmo alongar-me sobre este assunto. Fato de futebol e Fátima vai ser sempre igual. Mas sabes que a malta diz isso a gozar, mas na última semana houve muitos dias fado. Em que só se falou de futebol e de fado. Só faltou fado. Património mundial. Mas é uma boa razão. Um amigo meu, Guilherme, isto é para ti, obrigado. Diz uma coisa muito interessante no Facebook que eu não sei se concordo ou discordo, mas achei piada e acho que as pessoas devem pensar nisto. O que ele disse muito, muito rápido foi: pensem nisto. Faz tanto sentido o fato de ser património material da Unesco como o Kuduro. Ponto final. O Lucenzo riu-se neste momento. Vamos então ao nosso último tema, e desta vez com violência, cada vez mais violência. Lembram-se de um vídeo colocado no Facebook em que duas miúdas batiam noutra miúda? Sim, não? Agarrar cabelos, colombo, já se lembram? O julgamento já começou e existe gente em maus lençóis, ou perto dos lençóis do reformatório. Crime, não crime, redes sociais, fama, vídeos virais. Estamos no apogeu das redes sociais. E até que ponto as redes sociais são usadas para tudo. Até mesmo para criar umas vaquinhas, naquele famoso jogo do Farmville. Agora, aquilo que eu pergunto... essa frase foi qualquer coisa. Sim. Em dois programas foi a tua melhor frase. E eu deixo... Facebook serve para criar vaquinhas. Serve para criar vaquinhas. Opa, onde é que isto nos leva agora? Ai mãe, não estejas a ouvir isto. Eu estou no Facebook, mas é por razões de faculdade. Aquilo que eu queria saber era, primeiro, medidas exemplares, sim ou não? E depois a questão das redes sociais. Epá, a malta hoje vive nas redes sociais. Eu contra mim falo. Mas a malta hoje vive nas redes sociais e vive muito apegada àquilo. O que é que se passa com a juventude? O que é que aconteceu? O que é que eu hei de fazer à minha vida? Podem falar. Temos 8 minutos para isto. Rápido. Ora bem. Antes de mais, dizer que isto de facto é uma... Isto é uma questão que vai levantar muito celeuma na sociedade e que já sabemos, obviamente, que vai haver pessoas que vão ser radicalmente contra a aplicação de medidas exemplares e outras que já vociferam a favor das mesmas. Bom, estamos aqui perante um caso que envolve menores. Temos a agredida, uma Filipa, uma menina chamada Filipa, 13 anos, cuja advogada vai exigir entre 60 e 100 mil euros por ofensa qualificada à integridade física e publicação ilícita de imagens na internet. Temos aqui um rapaz chamado Rodolfo, autor do vídeo, tinha 18 anos na altura, já completou os 19. Segundo o mesmo, filmou o vídeo para se vingar de ofensas à sua mãe e para que a Filipa passasse uma vergonha. Curiosamente, também está a ser julgado em Sintra por um roubo com uma arma branca. Há uma Bárbara, 16 anos, que diz... de forma muito, diz de ânimo leve, espancámos a Filipa porque andava a falar mal de nós. Raquel, menor também, uma das agressoras, a segunda, não foi acusada. E há um Marco Andrade, 17 anos, que foi um dos elementos passivos nesta brincadeira toda, que fez outro filme, mas segundo o mesmo, o apagou na própria noite. Ai, morangos com açúcar, morangos com açúcar. Exatamente. Ora bem... o presidente, o juiz-presidente do julgamento, José Lopes Barata, diz com razão que se este país, este país era o faroeste, se toda a gente reagisse deste modo quando lhe chamam falsa ou mentirosa. E a verdade é esta. Temos que concordar com um ponto. Estes miúdos podem ter 13, 14, 16 anos, mas... têm responsabilidade. Eles não podem, pura e simplesmente, partir para a pancada. Podem ter, não. Eles têm 13, 14 ou 16 anos. Eles têm 13, 14 ou 16 pronto, anos. Pronto, exatamente. É isso que eu quero chegar. E têm que ter noção daquilo que fazem, por favor. Quer dizer, nós não podemos... Pá, por amor de Deus. A nossa sociedade não pode cada vez mais retirar a responsabilidade aos jovens. Nós não somos, e eu incluo-me aqui nos jovens, nós não somos uma massa amorfa e acéfala que por aí anda. Como é que uma pessoa de 16 anos diz que espanca a outra porque andava a falar mal dela? Isto é inaceitável. Isto descamba no amoralismo. Isto descamba completamente na ausência de regras em sociedade. E depois, o que me causa mais confusão é a permissividade do ordenamento jurídico português. Se nós reparemos, no Código Penal, o artigo 9, o artigo 9 do Código Penal diz que aos maiores de 16 anos e menores de 21 são aplicáveis normas fixadas em legislação especial. E reparem, uma das miúdas que bate tanto ou mais ou menos, não é isso que está em causa na tal Filipa, não vai ser julgada. Provavelmente vai parar uma casa de correção e ao fim de uns aninhos, um, dois, três anos, o suficiente, não sei, está cá fora, pronta para se atirar novamente das outras coisas. Aos cabelos de alguém. Às Filipas que por aí apareçam. E é isto que nós temos que pensar. Nós continuamos a proteger demasiado os criminosos, entre aspas, não estou a chamar criminosos aos miúdos, mas de facto isto é um crime, e continuamos a ser extremamente, a cometer demasiadas veleidades no que toca à defesa das vítimas. Quer dizer, que faz-me de facto confusão olhar para o ordenamento jurídico português. Vamos, isto é, porque reparem, houve indícios de que isto fosse uma situação premeditada. Havia mensagens de telemóvel entre vários dos intervenientes. Eu já vi dizer que era nesta brincadeira. Recorrente, ou pelo menos exatamente, não era a primeira vez. Há mensagens que supostamente comprovam que isto foi uma situação premeditada. Isto é de uma perversão e é de uma gravidade que não, sem limites. Eu tenho medo. Eu tenho medo pelos meus familiares com idade de andar na escola, que podem vir a viver estes dramas. Ou eu mesmo, com pessoas, e tal como teria, tenho pela sociedade em geral. E continua a ser gravosa a forma, a permissividade nas escolas, que as escolas fazem muito pouco para salvaguardar a integridade física dos seus alunos, a permissividade das forças policiais e, sobretudo, e volto a bater no mesmo assunto, a facilidade de contornar a lei e de sair incólume de todas estas situações. Quanto a mim, o grau de responsabilização das pessoas, ainda que com 14, 15 ou 16 anos, devia ser... aliás, as responsabilidades deviam ser imputadas às pessoas, independentemente da idade que tenham, obviamente definindo aqui um teto, mas tem que ser necessariamente um teto mais baixo. Rui, e as redes sociais? Ah, pois é, porque tu querias falar A malta não vive demais para as redes sociais. Tu acabaste de proibir de falar sobre as três moças que espancaram a outra. Isto não, é, podes falar, fala, azul, fala, fala, fala, fala. Medidas exemplares para... ou... isto é tudo muito show-off. Tudo aquilo que se está a passar. Exatamente, há demasiado show-off e pouco... Pouco sumo. Sim, muito pouco sumo. Epá, e eu acho sinceramente, como disse, as pessoas têm 13 ou 14 anos. Eu acho que eu com 13 ou 14 anos, pá, podia ser um bocado parvo, mas acho que sabia o que é que andava a fazer. Acho que nunca pensei em espancar ninguém. Acho que sempre tive na ideia que isso era errado. E continuo a ter. E espero que a maioria das pessoas ainda tenha isso como uma ação um bocado errada. Agora, acho claro que as pessoas devem ser... responsabilizadas. Não digo que a miúda que tem 14 anos ou 15, não sei, tenha que ser presa 20 anos ao lado de lado de um serial killer, não sei o quê. Percebes? Não, nem o Duarte Lima queria. Sim, podem continuar. Tu no final dos programas tens sempre assim uma tirada. É. Faltam poucos minutos para acabar o programa. Sim, vou ser processado. Não, podes continuar. Eu não queria acabar este programa sem dizer uma expressão. Estripador de Lisboa. Pronto. Agora vou... Agora podes continuar. Vou regressar ao tema. E acho que, eu hoje vinha a pensar nisto por causa do a TVI que faz serviço público. A TVI de mole é que faz serviço público. Sim, sim, caso dos credos. Grande física brita é que descobriu o senhor. Mas tu pareces um bocadinho, Rui. As redes sociais. Eu hoje vinha a pensar se estes casos de violência sempre existiram. Se estes casos de violência sempre existiram. Sim, sim, continua. Se estes casos de violência sempre existiram. Ou se são agora as redes... As redes sociais que trazem isto demasiado à baila. E eu acho que são as duas coisas. E não encontro uma solução muito fácil para isto, porque eu acho que isto vem de educação, quer na escola, quer em casa, quer na televisão, quer. Mas íamos culpar novamente os pais, não é? Sim, eles talvez sejam os maiores culpados. Vamos voltar para... àquela velha questão. Vamos a vamos falar a educação deve vir da semana passada. Ou... lá está. Pá, isto aplica-se em, em mil coisas da nossa vida. Não, não, não há receita, não há, não, há, não há aqui. Ai, onde é que ele já ia? Uma patada no microfone. Não há aqui uma. Este caso infelizmente, infelizmente dá muito pano para mangas. Quando chegamos a estes casos no nosso país, parece que não temos regras, parece que não temos diretrizes. Ninguém sabe o que é que há de fazer, como é que há de julgar as coisas. E depois é julgar tipo à pressão, do género, vamos todos, mostrar um sim, exemplo. Parecemos todos perdidos e depois só daqui a 4 anos é que são todos julgados. E é uma coisa que faz um bocado de confusão. É que, pá, basicamente, há julgamentos, parece que não existem regras, que não existem juízes, que não existem advogados, que não existe nada. Parece que é tudo uma salganhada de pessoas enfiadas dentro de um tribunal e parece que não há nenhuma solução que saia de lá. E agora, Facebookianos anónimos, sim ou não? Parece que inventou as leis na altura, uma coisa assim. Poderia existir. O quê? O que é isso? Facebookianos anónimos. O que é isso? Como assim? Para malta que é totalmente viciada e vidrada no Facebook. Era uma questão... Eu acho que o nosso silêncio... Não, mas na China há. E eu precisava. Mas na China tem que ser, não é? E eu precisava disso. Olha, mas... Porque, pronto. Olha, que... um minutinho. O que é que vocês querem falar? Bom, eu queria dizer que em relação às redes sociais tem um papel neste, ótimo em certas coisas, tem um papel péssimo nestas. Grande comentário da Tavares. Vai, 15 segundos. Todos estes acontecimentos que até à existência ou até esta grande profusão de redes sociais pudessem ser abafadas, digamos, neste momento com as redes sociais não há hipótese. Um vídeo é posto no YouTube ou alguém carrega diretamente para o Facebook. Acabou. Para o que quer que seja. Acabou aí. E pronto. Não há nada. A partir do momento é partilha. Isto é um efeito bola de neve. E quando se tentar controlar, não dá. Ai, Guedes. Isto está feito, chegamos ao fim. Sim, gravámos à sexta-feira. Ou seja, ontem. Quer dizer. Hoje. Não sei. Gosto do Dr. Who, mas não tanto. Voltamos para a semana, espero, e talvez com um convidado especial. Esse convidado começa com a letra B de... Não vou dizer. Nesta altura, o Isque está-se a rir em peso porque está a ouvir o nosso programa na faculdade. Bem, beijinhos, abraços, assuntos cor-de-rosa e boas galas da Casa dos Segredos. Não nos processem. Tchau, tchau. Não nos processem, não nos processem, por favor.